O shopping explodiu, muita gente assistiu. Afro Hood Original. Me lembro de dias estranhos, de noites escuras, quando eu caminhava chorando na chuva, à procura de algo que me deixasse com a mente aberta. Um rolê de bicicleta numa vila deserta. Fui fazer tudo aquilo que era ruim, experimentar o medo se revelar pra mim, conhecer a futilidade, aproveitar a pouca idade, em busca de uma aventura de verdade. O proibido me fascinava, eu queria ver o errado, rir como eles riam, trombar o inesperado. Foi legal, folhei, achei, me impressionei, o mundo de cores ali eu encontrei. Sonhos, delírios, formas, o abstrato, na linha do trem ouvindo pavilhão sem sapato, tomando banho de chapéu como Seixas cantava. Déjà vu, risada, o olho virava, satisfação garantida de uma viagem gratuita. No folhear das páginas, a arte me consumia. Entrar flutuando da sala até a cozinha, fechar a porta do meu quarto passando mal durante um dia. Alexandre! Alexandre! Esse moleque só fica no quarto, não estoura em quadrinhos, Sônia. Meu Deus, Alexandre! Acabou, Alexandre! Meu rádio gravador preto, quanta saudade. Primeiras estações, primeiras mixagens. Fitinha do rap do Rick tocando Negritude da Tina. Ouvir o melô do Larga Mãe me dava alegria. Marcelo Show tocava vários sons que eu gostava. A primeira vez que eu vi CH foi no programa do Porta-Mala. Aquilo sim era loucura, insanidade, baque. Rap nacional sempre teve e terá qualidade. Bate na veia desde 83, Fat Boys. Agora o psicológico não entende, ninguém compreende. Psicólogo, me taxa de doente. Ninguém sabe o tanto de som que está em minha mente. Ao deitar, a rádio cerebral toca sem mais da madrugada. Viro pro lado, muda de estação. Viro pro outro, rádio pirata. Que bom, de barriga pra cima. Toca uma fita, política, talibamente. DJ cria, firma.